Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Comece bem a noite de terça-feira com José Manuel Rasteiro. JMR, um programa que lhe traz grandes músicas e, por certo, grandes recordações. JMR, todas as terças-feiras a partir das 21 horas, com José Manuel Rasteiro, na Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. FMI quer ser mais brando com Portugal do que a Europa. Livros digitais vendem mais do que impressos. Cientistas descobrem área do cérebro relacionada com o constrangimento. Filadélfia é o estado norte-americano com taxa mais alta de jovens sexualmente ativos. O resultado do estudo foi divulgado na passada sexta-feira. Em média, os jovens filadelfianos começam a praticar sexo a partir dos 11 anos. A Filadélfia é também o quinto estado com AIDS numa faixa etária entre os 11 e os 15 anos. Para tentar resolver este problema, o estado da Filadélfia decidiu dar gratuitamente preservativos aos adolescentes, precisamente a partir dos 11 anos e até aos 15. Espaço Schengen violado, diz a Itália. Tudo começou com os vistos de imigração que a Itália concedeu a milhares de tunisinos para que estes pudessem circular livremente no espaço Schengen. A França, que faz parte deste espaço Schengen, bloqueou temporariamente a fronteira com a Itália, impedindo que comboios com refugiados entrassem no país. Mais do que gerar um problema diplomático entre França e Itália, a atitude gaulesa lançou ainda mais achas para a fogueira de uma União Europeia que vive dias cada vez mais complicados e difíceis. A Itália concedeu estes vistos para os tunisinos e outros migrantes para tentar libertar Lampedusa, a ilha que diariamente recebe refugiados vindos não só da Tunísia, mas também do Egito e, mais recentemente, da Líbia. Noite grande no Dragão. O Sporting começou a ganhar, mas acabou a perder por 3-2 frente ao invencível Futebol Clube do Porto. Porto que assim continua com 19 pontos de vantagem ao Sporting Lisboa e Benfica. O Benfica que venceu ontem o Beira-Mar na Luz por 2-1. A edição do Antena News de hoje termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. Quanto ao Desporto Antena, a informação desportiva na Antena Web, começa às 8 da noite.